Tango Vitorino de Juliet, informa o tráfego, posição 10 para 9 horas, 1 ou 2 milhas, rumo sudeste. Sudeste cruzando 080 em descida para o 050, 1R2320. Tem uma questão, né? Capeta, o Vitor está cruzando 2.200, tem uma questão. Controle Salvador, 3144, informação Romeu. Controle 144, essa é a identificação, via chegada Bomé de 1, desça para o nível de voo 090, ajuste no 019. 090-1019, 3144. Chame 4715, chame Centro Recife, frequência 1260, terra 1288. Obrigado, bom dia. Está estabilizando o localizador, chame 141, capote. Chame 141, no completo final do procedimento, chame torre 118, do sinal 95. Torre 12954. Meia 315, autorizado final do procedimento LS X-Ray, pista 10, desça para 2.000 pés, reporte para estabilizada. Chame para 2.000, tomará estabilizado, autorizado o procedimento, meia 3. Azul 4442, condições de alinhar e decolar de imediato, tão logo autorizado? Confirmo, senhor. Então agilize manobras, alinhe, aguardando autorização de decolagem, 4442. Agilize manobras, aguardando autorização de decolagem, 4442, azul. Turma 44, desça para o nível de voo 070. 70, da 3, 144. Chané 6320, solos 28, libere a direita agilizando e chame solo 219 ao livrar. Direita 1219, chama. Alinhado pronto no set, Alfa Juliette Romeu. Gente, Alfa Juliette Romeu, número 2 para decolagem de Salvador, aguarde estimada de 3 minutos para decolar. 4442, ao alinhar, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 70 graus, no 0 norte. Eu vou decolar 00, 4442. 2 Salvador, assina 6141, agora próximo de 4 meses para a cabeceira. 6141. Boa tarde. Ajuste no 019, continue a aproximação, aguardando pista livre. 190 da azul iniciar a rolagem no momento. Gente, aguarda 6141. Roxanel 6141, pista livre, pouso autorizado, pista 10, vento no 70 graus, no 0 norte. Veículo Roxanel 6141. Dois decolado aos 30, controle em 120, decimal 80. Boa viagem. 20, décima 8, azul 4442, bom São João. 006, confirme tipo de equipamento, pessoas a bordo e o nível solicitado. Pode confirmar o código transponder acionado. Chame 6226. Chame 6226, desce para 4.000 pés inicialmente. 4.000, 6226. Exército Brasileiro 4006, acione o código 0143, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés, autorizador direto Feira de Santana. Boa tarde, azul 4442. E o 4442, contatada na decolagem, subvia saída São Romeu no nível de 380. Jet Saburo, 380, azul 4442. Parabéns, seguiu azul 50105. 41, salva as 31, no direito, no 21 decimal 9, salva. Direito, 21, azul. Bravo Lima Uniforme, aguarde. Exército Brasileiro 4006, achando o código transponder 0144. 0144, exército. Praia 6226, autorizado o final do procedimento LSX-Ray, deixa para 2000 pés, redução de velocidade 2009, reporte com estabilidade. 2000 pés, tentar reduzindo 6226, vai estar mais estabilizado. Sim, obrigado. Vai, Marcelo, até 2000 pés, tá pronto. Tirei 636, mantenha o ponto de espera. Vai, Marcelo. Obrigado, decolagem. Gente, o Exército Brasileiro 4006, mantém 500 pés até o cruzamento do eixo da 1-0, entre Simbra e Duna, autorizado o diretor Feira de Santana, reporte a 20 milhas em Salvador. Ok, mantenha 500 pés até o ponto de cruzamento e reportar a 20. Papapá Bravo Lima Uniforme, prosseguindo. O Bravo Lima Uniforme decolou de grupo do Lupo Itaba, está com 04 a bordo, senhora 0143 no transponder. Se possível e autorizado, gostaria de bater pro do farol da barra para ponto de Serra Bravo ou Serra Lima. Que tipo de equipamento Bravo Lima Uniforme? É um Romeu 44, claro. Gente, mantém assim condições visuais. O número 7, reporte quando no farol da barra. Quando será o seu número 7? Vai manter a LMC, reportará no farol da barra. Muito grato, Bravo Lima Uniforme. 6305, estabilizou. Pro até 2000, controle 1208, boa viagem. Valeu, muito papá. Azul 5055, autorizado, deixou para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX-Ray, reporte quase estabilizado. 1019, 2000 pés, reporte estabilizado, azul. Então, 3144, deixa para o nível de voo 050, redução de velocidade 2109. 2109, 050, da 3144. Controle, muito boa tarde, de Papa Romeu Alfa, Juliette Romeu, decolou batendo boa. Papa Romeu Alfa, Juliette Romeu, contato radar na decolagem, mantém a pilha até 2000 pés após intercepto o peixe da saída Momo, subindo para o 080. Alfa, Juliette Romeu. Abraço. Tango Vitor Indio Juliette, autorizado 045, como final. Chama 626, complete final do procedimento, chame torre 198, decimal 95. 2295, 6226. Torre 4442, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 25, decimal 1, 128, decimal 35, aqui 4442, bom fim de semana. 144, vetoração para o sequenciamento, mantenha presente PRO, está limitado pela radial 280 do VOE de Salvador. 3144, mantendo a proa, radial 210 de Salvador, confirmado, 280. 280. 280 de Salvador, 3144. 17 para 5000 ainda? Afirma, TAM 3144, desça para nível de voo 050, ajuste no 099. 050, TAM 3144. Demais, 050 ou 5000? 050, TAM 3144. 050, TAM 3144. O 6226 pode chamar a torre? Chamei 6226, chamo teu Salvador, frequência 118, decimal 95. Chanel. Boa tarde, Chanel 6226. Chanel 6226, tráfego avistado, posto autorizado, pistão 0, vento 1,0 graus, 1,2 graus. Nível bom, pistão 0, 6226. Chanel 6336, só para informação, está mantendo ponto de espera devido ao tráfego decolou da pista auxiliar. O povo à esquerda está efetuando o cruzamento do campo, uma performance mais baixa, estimada de decolagem de 2 a 3 minutos. Para 2000 pés, Embraer 190. Descendo 3.019, redução 1909, TAM 3144, centro do tráfego. Agora com a pista 5055. Abril 5055, complete nosso procedimento, chame todo Salvador, frequência 118, decimal 95. 0905. TAM 3144 para o curso do localizador, curva direita, proa 060, reforço estabilizado, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento. Direita 060, 2000, reportará no final do procedimento, X-ray, TAM 3144 autorizado. Romeu Alfa, Juliette Romeu, tráfego 11 horas, 11 milhas, rumo oeste, passando 2400 pés em aproximação para Salvador, Embraer 190. Alfa Juliette Romeu, da 7. Sofrão 2962, também. Rio Azul 5055, né? E ali, ó, 5055, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 019. 819, é a guarda pista livre, 2050, 5055. Passando Vitor Índia Juliette, não há tráfego do conhecimento do controle no setor. Para serviço de informação de voo alerta, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Decimal 85. Lado livre, pousa do 5055. Exército Brasileiro 4006, confirmará a 1.000 pés até Feira de Santana? Afirmativo. Confirme? Do pés AGL, até Feira de Santana. Gente, quando possível estimar de pouso? Estabilizado, TAM 3144. TAM 3144, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, TAM 3144, boa tarde. Boa tarde, bom pouso. Controle Salvador, autoriza o bravo nível uniforme, ADCR 500 pés. Livre 500 pés, papapá, bravo Lima uniforme. Está bom. 019, aguardando, TAM 3144. A torre 50-55, fazer forma 1000 pés sem bando de pássaros aqui, bem no eixo, ok? Olá, você tem minha altitude? Viu? Gente, o TAM 3144 confirma a formação do tráfego, afirmo, pássaros a 1000 pés. obrigado. Raposa. Brasileiro 4006, estimado em Feira de Santana, no hotel 00, está a 2.4 milhas, noroeste do VOE de Salvador. Não há tráfego do conhecimento do controle no setor. A 5 minutos de Feira de Santana, chame a rádio na frequência 121.30. São 131.3. Ativo um voo. Controle Bravo Lima Uniforme do Travesti Itaçu. Para ingresso no circuito, chame então em Salvador, frequência 118.95. Papapá, Bravo Lima Uniforme. 118.95, o Bravo Lima Uniforme, muito grato. Vamos. Ah, deixa o papapá, Bravo Lima Uniforme. Papapá, Romeu, Alfa, Juliette, Romeu. Apresento, solicita a mudança de regra. Vou seguir em atenção para o 085. Estimando a localidade 1750. 1750, ciente, plano de voo modificado no 644, sub em condições visuais para nível de voo 085. Papá Romeu, Alfa, Juliette Romeu. Alfa, Juliette Romeu. Tráfego à direita, um rosto 44, já saiu com a situação de 500 pés. Desde o tráfego à vista da 3144. Reporte para pouso no pátio 3 final. Não confio, senhor. Prossegue via linha do litoral. Reporte para pouso pátio 3 de Bravo de Reforma. Reporte para final. Muito grato. Prossegue da litoral para pouso no pátio 3. Reportará na curva final. Grato. Mantenha até 3.000 o eixo após DCT código para o 6336. autorizada da embalagem? Aguarde, chega 3-3-6. Bravo Lima uniforme, informa o tráfego decolando pistão na zero, voz da Bianca. Evite o eixo de decolagem, pistão na zero. Quem aguarde direção para pouso? Evitará o eixo, já na conta final, Bravo Lima uniforme. Cuidado, pouso Bravo Lima uniforme, informa a voz da TAN, Taxi Alfa. Fique atento ao tráfego, reporte o parque 3, posição é 7. Para o visual com o tráfego taxiano, o posição 7, Bravo Lima uniforme, muito grato. Fechando 6336, autorizado decolagem pistão no zero, vento no 60 graus, 159, informa o tráfego, Ops 44, que efetua pouso no pátio 3, não interfere com a decolagem. Sente, iniciando o 6335. 3605, autorizado aliar e manter pistão no zero. Me mantenho no zero, estou 3605. Decolar 248, chama o controle agora, 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, uma boa. Bravo Lima Uniforme, já solo. Esse é Bravo Lima Uniforme, a posição é 0743, frequência livre para cópia, chama o solo 219. Chama o solo 219, muito obrigado. Após, prossegue para outro destino ou permanece no aeródromo? Prossegue para o destino, estimado no passo de 20 minutos. Tente 1219, essa frequência para cópia. 1219, muito grato. 230. Atalho 2230, boa tarde, via chegada a MAN. Deixa para o nível de voo 090, ajuste na 019. Via chegada B819, chegada a MAN. Atalho 2230, correção, deixa inicialmente até nível de voo 100. 100. Controle Salvador, Oxan 6336, uma boa tarde. Oxan 6336, boa tarde, contato radar na decolagem, mantém o eixo até 3.000 pés, após vai direto o código, submantém a nível de voo 390. Gente, curvando à esquerda, a pro de código já, 6336, Oxan. Decolagem 3605. Decolagem 3605, contato radar na decolagem, via saída São Bruno, submantenha nível de voo 360. 360 São Bruno. autorista voa direto Leda, TAM 3605. TAM 3605, autorizar direto Leda. Leda, 3605. TAM 6336, sempre solicita que submantenha nível de voo 330. Restrito ao 330, 6336. Passaria 2230, vê se mantenha nível de voo 050. 050, 2230. 47 passageiros, estou estimando Congonhas 16 horas, local. Atraso Romeu Alfa, Roma Delta. Salvador, boa tarde, Azul 5076, está na ponto fora da 10. Esse número é 2, Azul 5076. 5076. 2, Salvador, muito boa tarde, 3378, mantiver a dona 0 para nada. 3378, boa tarde, autorizar a viagem, decolar, pistão no 0, vento 1180 graus, 14 norte. Autorizando alinhamento, e decolagem no 0, 3378. Se puder continuar, a gente agradece, 3605, bem atrasado. Xané 6336, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, 126.85, pro 6336, uma boa. 3605, autorizar direto por base. Direto com o Paz, muito obrigado, sou 3605. Modelo Group approved, afternoon goal 2008. We have information on the Romeo, passing level 190, descending to flight level 150. Goal 2008, Hawkeye Bay, for Major 1 arrival, descends at level 060, KNH1019. Roger, KNH1019, airway clear, descends 6000 on Major 1 arrival, goal 2008. Autorizado a decolagem, pistão 7, vento 180 graus, 1 4 norte. 507, vento 0, manter pistão 0. 2378, decola da 57, chama o controle, 120, decimal 8. 208, 33, 78, Charlie Jaeco, decola da 58, aciona o código transponder 5017, mantenha 1 número 10, via corredor axé, chama o controle, 120, decimal 8. Mantenha o pé de axé, controle 208, Charlie Jaeco. Charlie de Eco, aciona 5017. Está acionado 5017. Controle Salvador, papapá, Charlie de Eco, decolou da 97, corre da chefe. Papapá, Charlie de Eco, mantenha sobre regras de voos visuais, o nome é o pé, corre do axé. Só pode falar do barco. Reporta fora da barra, Charlie Jaeco. 605, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251, 2835, obrigado, boa, tá 6605. Sim, sim. Rotaria 2230, prosseguir na descida. Rotaria 2230, desça para 3000 pés. Ajuste 10 na mão. 5079, chame o controle agora, 120, decimal 8, boa viagem. Controle 120, decimal 8, boa, 5076. Sarei do 2230, deixa para 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pistão 90, reposta pisada. Para 2000, reportará ILS estabilizador 2230. Controle Salvador, boa tarde, Azul 5076, Coral, no Bravo, cruzando 1500 pés. Azul 5076, contatada na decolagem, via saída Coral, no Bravo, submantenha nível de voo 180. Coral, no Bravo, submantenha 180, Azul 5076. Direto Coral 5076. Papa Romeu Alfa, Juliette Romeu, tráfego 9 horas, 28 milhas, rumo Nordeste, mantendo o nível de voo 095, um Charlie 210. Alfa Juliette Romeu, paciente. To 008, descend 4,000 feet, to 19, 019. Descend to 4,000, altimeter 1019, and go to 008. Romeu Alfa, Juliette Romeu, 55 milhas, noroeste do VOS Salvador, seja o Sadar encerrado e seja atento ao tráfego informado, mantendo o nível de voo 095. Para servir de informação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 12545, 12685, Alfa, Juliette Romeu. 230, interceptando o localizador. Alfaria 2230, complete novo procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Torre 1895, boa tarde. Boa tarde, bom pouso. Obrigado. Go 2008, descend 2000 feet, can 81019, clear, LF, runway 1057. Ok, we're clear to descend to 2000 and we're clear for the approach. Altimeter is 1019, go 2008. Papapá Charlie India Echo, confirme o seu próprio destino? Foi 50. Direto no 50 graus, 0 norte. Derive pouso no 0, passarei 2230. Chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2545, 1964, via chegada Bomé de Uno, desça para o nível de voo 080, ajuste no 099. Passando via 080, vista 964. Papapá Charlie India Echo, sub mantém nível de voo 065, sub em condições visuais. Exato, 5076, autorizado direto e o COS. Direto e o COV 5076. Apaga a parte da linha de eco quando possível estimar de pouso. 97. 2000. 2000, sente graça. Salvador, boa tarde, voo 1825, estamos com Sierra, livrou 240 para o 160. Voo 1825, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 090, ajuste no 099. Até o 090, via Bonf, 1099, ajuste para o 085. Salvador Tower, boa tarde, Gol 2008, established on ILS, runway 10. Gol 2008, continue approach, expect runway vacate, QNH 1019. Stand by for landing clearance, altimeter is 1019, Gol 2008. Gol 397, autorizado decolagem, pistão 10, vento 150 graus, 139. Autorizado decolagem, 10, vento 397. Uniforme confirma já acionado? Afirmativo, já acionado na guarda. A gente aguarda a autorização para decolagem, informa a TR da Cogino Boeing da Gol em aproximação após o pouso, mesmo será autorizado. Fica com o Pronorte. Ok, Pronorte após o Boeing da Gol, grato. Clear Treasury 10, wind is 150 degrees, 13 knots. Clear to land runway 10, go 2008. O W está até preparado, decolagem com proa norte, aguarda a presença da autorização, ok? Após o pouso do Boeing agora será autorizado. Ok, o Boeing da Gol no visor, preparando para a decolagem. A397 decolado ao Zulu 1, deixando o controle, no deserto da sua 8. 1208, 397. Controle, Luna 397, decolação, Luna. Luna 397, contato radar na decolagem, via saída Salvo 1, subir, mantenha nível de voo 360. Via Salvo 1, 360, 397. Azul 5076, controle Salvador, prossiga. Corrigindo Salvador, desculpa. Salvador 5076, solicita proa de Ilhéus e descida da presente. Azul 5076, 55 milhas, sudoeste do VOS Salvador, mantém a proa de Ucov, mantendo o nível de voo 185. 180, correção. Chama o controle de Ilhéus, frequência no 20.1. Ilhéus 1201, boa, 5076. Manjete, os pés, ajuste altímetro 09. Chama o controle, 120.8, boa viagem. 1208, muito obrigado. 1964, desça para o nível de voo 050. 050, vamos lá, Leandro. Controle Salvador, papapá, bravo, Lima uniforme. Papapá, bravo, Lima uniforme, prossiga. Decolou de Salvador, com destino a Serra Ilha Coelho, a lateral 500 pés, está com 0142 no transponder. Papapá, bravo, Lima uniforme, ciente, mantendo sobre regras de voo visuais. Reporte visual com Serra Índia com Índia. Montará na VMC, reportará quando visual, muito grato. Controle, boa tarde, Oxalé 6326, informação Serra. Oxalé 6326, via chegada ao Bomédio 1, desça para o nível de voo 070. Ajuste 1099. 319, desce até o 070, 6326. Cono 885, autorizado descer para 4 mil pés, ajuste na 099. Passeio pés na 099, boa noite. Bravo Lima uniforme, transcuta. Na 099, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista na 0, é passabilizado. Tem secretário Charlie, Alfa Tango, Foch, com o decolagem. Chané 6326, desça para o nível de voo 050. 050, 6326. Pode voar duas ou 6326? Atende somente o perfil número 3 na aproximação, Chané 6326. Permitiu, permitiu. Tony Bravo, Lima Uniforme, visual, consegue ter com ele. Bravo, Lima Uniforme, frequência de exato coordenação, não há tráfego do conhecimento do controle no setor. Livre pro Bravo Lima Uniforme, muito grato, até a próxima. Até, bom pouco. Cara, essa tela é plástica para decolagem. Sim, é plástica no pronto, para decolagem. Decolagem, Charlie Alfa Tango, vento de 1,60 graus, 1,0 nós, Charlie Alfa Tango. Iniciando, tá? Gol 1397, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2-3-5-3-8, voo 9397. 1-2-3-8. 2-3-8. Cadê o passarelo 2263? Passarelo 2263, voo Ibomed, para interceptar a chegada Ibomed 1. O ideal, desça para o nível de voo 080, ajuste 1099. Ibomed, Ibomed 1, ideal, desça 080, passarelo 2263. Falha Fatal, decolado aos 18. Aciona o 5126, transponde 5126. Na vertical do farol de Itapuã, transfere controle no 20.8. Acionado o 5126, Itapuã vai transferir para o controle no 20.80, grato já. Controle Salvador, boa tarde, Papai Romeu, Tiago Alfa Tango. Papai Romeu, Tiago Alfa Tango, mantenha sobre regras de voo visuais, corredor a chão no meu pé, reporte iniciando sobre o voo no Iguatemi. Condições visuais, vai mantendo no meu pé e vai reportar para o início do sobrevoo no Iguatemi, Tango. Gol no 85, número 2, na aproximação, reduza para 1809. 1809, gol no 85. Chané 6326, redução para 2009. Reduzindo 09. Gono 964, sobrevisado. Ativo. Até o final do procedimento, chame para Salvador, frequência 118, decimal 95. 18.95. Gono 885, desça para 2, meu pé, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray. Opção 90, reporta estabilizado. 3.010, reporta final do ILS X-Ray, Gono 885. O Salvador só jogou com 964. Você chegou com 964? Tá, no ILS. Tá avistando com 964. Excelente, chegou 964, foi avistado. Autorizar pouso pistão 0, vento no 60 graus, 1-2 nós. Ajuste ao tímpano 0, 1-9. Beleza, pois bom, 964. Controle Papai Romeu, você está passando, está passando através do parque de Iguaçu. Está autorizado, vai livrar a linha do litoral para início do sobrevoo no Iguatemi. Mantenha sobre regras de voo visuais, 500 pés na escuta do controle, autorizado sobrevoo no Iguatemi. Papai Romeu, Charlie Afatão. 500 pés sempre na escuta do controle, Charlie Afatão. Chané 6326, autorizado descer para 3 mil pés sem restrições de altitude. 3 mil sem restrições de altitude, 6326. Gol no 885, tráfego 12 horas, 4.7 milhas, mantendo 500 pés. O Alfa Serra 50, próximo de Duna, no setor sul, não interfere na sua aproximação. 63-26, desça para 2000 pés, ajuste na 019, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. A pistão na 0 é estabilizado. Reportar a estabilidade, né, 66. No ILS avistando 885. 1-185, complete novo procedimento, somitor Salvador, frequência 1-18, decimal 95. 1-18, 95, a torre 1-85. Boa. Salvador, boa tarde, boa noite, 85 ILS, está 10, 2263, autorizado isso para o nível de voo 050. 050-2263. Guardando para pouso, guardando pista livre, boa noite, 85. Guardando com 019, boa noite, 85. Voo 964, no solo de 24, libere a próxima interseção à direita e chame solo no 21-9. 21-9, 1-885, autorizado pouso pistola 0, vento 160 graus, 122. Ele pousa na 1-0, boa noite. Apavapá, Charlie India Air. 5-4 milhas, sudoeste do VOE de Salvador, mantenha sobre regras de voo visuais, nível de voo 065, não há tráfego do conhecimento do controle no setor. Para serviço de informação de voo e alerta, chama o Centro Recife. Frequência 128, correção 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 9660. Vamos. Fala, meu Charlie, Alfa Tango, quanto tem tempo total de voo? Tá mantendo a vertical aqui no Mundo Plaza, cara. Mais um minutinho pra livrar o motor. Gente, depois o senhor prossegue na radial 315, afastando 70 milhas, correto? Correto. Gente, depois pouso em Salvador, estimado pra pouso em Salvador. Estimado pra pouso em Salvador. 9:30, 1930, 1930,